começando o Boia 4. Se pudesse escolher alguém para apresentar o Boia 4, o Boia, o podcast, quem que você escolheria? Para apresentar o Boia? É, digo, um patrocinador. Ah, um patrocinador? Patrocinador pro Boia? É. Sei, me veio Patagônia, na primeira coisa na cabeça. Mas... Patagônia? Cara, complicado Patagônia patrocinar o Boia. Eu tava pensando numa cerveja. Melhor, eu acho. Eu tava pensando numa cerveja. Qual cerveja? Não sei, a primeira que me vem na cabeça é a cerveja do Cifu, a praia. Ah, com certeza. Mas você tá pensando de forma real. De verdade. Claro. Ah, entendi. Eu achei que fosse um exercício etéreo. Não, tô pensando em dinheiro. Ah, entendi. Pô, agora sim, né? Melhorou. Eu achei que era uma pra gente tomar enquanto a gente conversava. Não, eu tô mas pensando. Pode ser do Cifu também pra gente tomar enquanto a gente conversa. Eu tô pensando em conquistar o mundo, cara. A partir do podcast. Patrocínio, patrocínio da Wetworks pra gente sortear uma prancha num quiz qualquer que a gente pode inventar. É, pode ser. Tipo, quem foi o campeão brasileiro amador de 87? Esse tipo de coisa. É. Mas 87 é o ano do Fábio Gouveia, né? 86. 88 que ele ganhou o Mundial de Porto Rico. Então, ele deve ter sido campeão em 87. Eu não tenho certeza se ele foi campeão brasileiro, sabia? É, não necessariamente, né? Talvez tinha o Emerson campeão. Marinho, não tinha essa turma nessa equipe. O Emerson Marinho foi da equipe do Japão. Eu acho que ele foi da equipe do Japão, que o Smurf, inclusive, fez parte também. Isso aí. Que é a geração do Kelly. Geração do Kelly, do Rob Machado, do Taylor Hobbs, do Shane Dorian, do Ross Williams. Pat O'Connell, eu acho que estava nesse campeonato. Talvez. Esse Mundial Amador foi um dos mundiais amadores mais épicos, né? Mas eu acho que quem ganhou foi o Tahitiano, não foi? Tahutini Refara. Exatamente. Sabe que fim levou esse cara? Não faço a menor ideia. Eu perguntei uma vez pro Vitéa Davi que fim ele tinha levado e ele tava jogando bola profissionalmente. Uau! E é engraçado que no Tahiti não tem futebol profissional, né? Tanto que o Tahiti jogou... Copa das Confederações. A Copa das Confederações contra o Brasil, inclusive. Isso aí. Né? Eu lembro desse jogo. Perdeu de 8-0. Um negócio desse. Mas, pô... Pro tamanho da ilha até que foi pouco. E todos os caras tinham um segundo emprego. Exatamente. Quer dizer, um primeiro emprego, né? Porque o futebol é o segundo emprego de todos eles. Isso. Bom, hoje a gente está com um microfone novo, emprestado pelo Cifu, inclusive. Ah, é? Do Series Fashion. Esse é o microfone original do Series Fashion. Bacana. Já ouviu muita história esse microfone aí? Muita, cara. Já passou o Tico, Bocão, Fred. Maneiro. Lobo, Vitinho, Dadá. A gente desenterrou o Dadá num Series Fashion que eu acho que é um dos Series Fashion mais legais que a gente fez. Eu vi esse Series Fashion. Isso foi muito bacana. E foi nesse Series Fashion que teve um insight do Dadá que eu achei incrível, que ele falou uma coisa que assim, mudou minha percepção do surf dos anos 80 e essa história da Revolução dos Aéreos. Ele fez esse ponto de quem mais atrasou o surf progressivo foi o Tom Curran. Porque o Tom Curran referenciou tanto surf que quem fazia diferente era mal visto. É verdade. Então, ele segurou a progressão dos aéreos que vinham acontecendo, o Christian Fletcher, o Dadá, porque todo mundo tinha que se adequar à maneira como o Tom Curran surfava. Então, assim, tem essa história do Tom Curran ter atrasado a evolução do surf. É muito engraçado. Eu falei, caramba, essa é uma ideia original, assim, que eu nunca tinha pensado dessa forma. A referência é tão grande, né, cara? Que qualquer coisa que foge daquela referência é encarada como errado, né? Muitas vezes como palhaçada que aparecer. É engraçado a gente falar disso agora, porque acabou de acontecer isso semana passada em Porto Alegre, né? A exposição queer que ia ter no Centro Cultural Santander. Tu não soube dessa? Soube, mas aí eu tenho uma opinião... Fez muito barulho. É. Mas enfim, é mais ou menos essa história. Você tem uma referência de uma coisa... Eu só não concordo porque eu acho que a polêmica se deu pelo motivo errado. Eu acho que a exposição ela não pode ser censurada de forma alguma. Mas eu acho que não é incorreto uma empresa da iniciativa privada querer ou não se envolver com um certo tipo de arte. eu acho que não, eu não vejo como uma atitude incorreta o Santander, uma vez que viu o tipo de exposição que estava sendo apresentada, ele não achar que é condizente com a maneira como a empresa se apresenta, porque a empresa tem uma personalidade jurídica, né? Assim, se essa arte não condiz com a minha personalidade jurídica, eu não quero participar dessa exposição. Mas não é que houve uma censura proibindo a exposição. É simplesmente uma postura de uma entidade privada que acha que não se identifica. É igual você acha que não é um assunto que não te interessa, você não vai pagar ingresso para ver uma coisa que não te interessa. Não está nada errado. Você não está censurando aquilo. Você simplesmente diz, isso não me interessa. Mas não estou dizendo que não tenha que existir. Eu acho que essa foi a postura que o Santander teve, mas foi confundida com censura. Acho que no caso não tem censura, a não ser que o governo viesse e falasse, não pode fazer essa exposição, está proibido. Isso é censura. O Santander falar, eu retiro o meu patrocínio porque eu acho que não é condizente com a minha personalidade jurídica, isso não é censura, isso é simplesmente postura individual. Eu acho que eles amarelaram, depois que eles viram o tamanho da confusão que estava se criando em torno do negócio. Mas não vou me aprofundar nisso, que o nosso assunto aqui é surf. Já tem muita gente que fala sobre isso na internet, na rádio, na TV. Vamos falar do que nos interessa. Perfeito. Sem fugir dos assuntos mais explosivos, né? Semana passada a gente teve um WikiLeaks. WikiLeaks. Vazou informações que são apenas rumores, né? Porque ninguém é citado de fato. Alguém escutou falar de alguém. A Stab faz muito isso. A Stab é uma revista australiana que eu acho que como revista é um fracasso, mas como site é um sucesso. Tem a seção de comentários é a seção mais inflamada do mundo do surf. Inflamada inclusive pela Stab, né? Claro. Porque eu acho que é parte da revista, porque eu acho que Eles buscam exatamente essa parte dos comentários, né? O que é interessante por si só. É uma coisa que faz falta, inclusive, aqui no Brasil, porque a gente só tem Waves, Rico, não sei, talvez no Sul tenha um que é muito visitado, no Nordeste tenha outro, mas aqui para o Rio e para São Paulo, eu acho que fica mais em Waves, Rico, etc e tal. Eu acho até que tem esse ponto é interessante, porque nesses sites as opiniões são todas nos comentários, né? Porque a editoria em si não coloca nada. Não. Eles são bem em cima do muro, eu diria. Eventualmente, um ou outro arrisca uma opinião. O Wave está tentando arregimentar gente de tudo quanto é canto, né? Tinha e tem ainda o Túlio Brandão, o Felipe Zobarão voltou a escrever, o Fernando Costa Neto também tem escrito, acho que até o Bruno Alves também tem colaborado. Eles tentam buscar o máximo. Mas eu acho que o fórum oprime um pouco a opinião dos colunistas, né? Mas oprime. Oprime porque o você cara. Acha que o cara fica grilado. O cara fica constrangido. Constrangido na hora de escrever a opinião, ele se constrange pelos possíveis comentários. Ele já fica pensando, caramba. Eu achei corajoso que o Fernando Costa Neto, ele foi. Numa das últimas colunas. Eu não acompanho com tanta frequência, mas por acaso viesse. Você viu o caso do Eduardo. Acho que era Eduardo Martins, um fotógrafo brasileiro que cobria. Eu li essa sensacional essa coluna. O Fernando Costa Neto entrevistou ele. E ele fala, eu fui mais um dos enganados por ele, achei sensacional. Não conhecia a história do cara, eu conheci a história do jornalista fake através da coluna dele. E achei muito bom ele ter se colocado na situação. E eu sinto saudade dele, ele coloca no final, né? Eu sinto saudade daquele desgraçado, um cara com uma personagem que nunca existiu. Ele teve saudade de um personagem que não existia. A BBC foi atrás da notícia e descobriu o surfista, que também é fotógrafo, que ele incorporou. É um surfista de Cornwall, lá na Inglaterra. E aquelas fotos do cara bonitão eram todas desse cara. Entendi. Não é dele, não. A figura real é o cara pegou de alguém, óbvio. Não, sensacional. Eu gostei muito da conclusão dele. Eu sinto saudade daquele desgraçado, né? Muito bom isso. Saudade de um personagem que nunca houve. De repente é um moleque que nunca saiu de, sei lá, de Piracicaba, ou sei lá, de Campos. Isso é engraçado. Bom, mas O que, que a Stab disse, né? O que, que a Stab disse? Vamos lá. Eu acho que, até antes da gente dizer o que a Stab disse, eu acho que uma coisa que é um fato, que a gente até veio conversando nos últimos boys, é a vontade da WSL mudar o formato do surf competição, né? Eles estão em busca disso. Eu acho que essa mudança de executivos, etc., é um claro sinal de que eles estão buscando uma forma de que o produto seja mais vendável, né? O negócio claramente não está dando retorno financeiro que eles esperavam, como a gente já comentou. E eles estão atrás desse formato mágico, né? Óbvio que não tem... imagino que não vá haver grandes invenções, porque os esportes já testaram muitas coisas. Então, no fundo, o que a gente está vendo aí da Stab ter ventilado são cópias de modelos que outros esportes têm, né? É aquela história do surf tentar se adaptar copiando modelos pré-existentes, né? E que quase nunca dá certo, porque o surf é muito complicado como esporte para se adaptar a modelo pré-estabelecido. Tênis, NFL... Mas isso significa que nenhum modelo funcione? Que o surf tem que sempre ser uma coisa diferente de tudo? Não. Será que isso é real? O homem a homem, eu acho que é uma coisa que o surf adaptou bem. Exatamente. Do esporte individual. Exatamente. E funciona bem para o esporte individual. Tem muitas coisas que foram adaptadas de outros esportes, né? As baterias eliminatórias foram adaptadas de outros esportes, coisas que já existiam, esportes individuais. Né? Assim, a repescagem também foi uma coisa que foi adaptada, já existia em formatos de outros esportes. Então, assim, eu particularmente não tenho ressalvas em experimentar outros modelos, assim, conceitualmente. Eu acho que é interessante a WSL tentar experimentar outros modelos. Sempre tem custo, né? Benefício. Acho que tem uma discussão. Você ia falar um pouco do artigo da WSL, segue adiante. O autor da matéria diz que, ao invés de coroar um campeão em pipe, né, como tradicionalmente tem sido feito nos últimos 20 anos, porque não sei se você lembra, mas nos anos 80 teve uma interrupção que o circuito terminava na Austrália, não terminava no Havaí, e foi muito ruim. Foi muito ruim, acho que até foi uma coisa traumática, né? Na época. E ao invés disso, o circuito ia começar no Havaí em fevereiro. O que, que você acha disso? Vamos começar ponto a ponto. Ponto a ponto. Começar no Havaí. Cacete. Acho muito maneiro. Começar no Havaí é sensacional. Já mas é um aí... start. Mas é começar você... versus terminar ou só começar? Eu acho que é só começar. Não, porque... eu sei. Mas a discussão que a gente está tendo, assim, a nossa avaliação, a gente já está fazendo uma avaliação do começar versus terminar ou que você acha do circuito começar no Havaí? De maneira aberta. Sem ser, vamos tirar o Havaí do fim e vamos transferir para o início. É essa a conversa, no fundo, né? Eu acho que rouba o clímax do negócio. Você tirar o clímax do Havaí... Eu acho que pode ser um tiro no pé, né? Por mais espetacular que seja a final na Indonésia. Porque a gente não falou isso, né? É trocar o Havaí por uma final que é exatamente o modelo do tênis, né? O modelo do tênis faz exatamente isso, que é uma coisa chamada Race to London, né? Que o ranking do ano, os 8 melhores tenistas, se eu não me engano, são classificados para participar do último torneio, que é o torneio de Londres. Esses 8 tenistas são divididos em 2 chaves de 4. Eles se enfrentam entre eles, saem 2 de cada chave, que disputam as 2 semifinais, né? 4, as 2 semifinais, os vencedores de cada uma semifinal disputa a final. Esse é o último torneio da temporada. Ele tem a pontuação de um Grand Slam e ele define o campeão do ano. A última etapa ele acaba definindo o campeão do ano. Então, independente de quem está em primeiro no ranking, esse campeonato resolve tudo. Eu não entendo nada de tênis. Ele meio que resolve tudo. Ele pode, se o primeiro estiver muito distante, né, ele pode ser que ele, ficando em quinto, ele já seja campeão, entendeu? Combinação, vão ter as combinações de resultados. Mas normalmente? Acho que historicamente ele define. Não sei, não acompanho tão bem. Eu sei que o modelo é assim, mas não acompanho tanto. Tem aquele campeonato histórico do Guga, né? Não sei se você lembra, mas que quando ele termina... até uma curiosidade, ele é o único tenista que ganhou do Pete Sampras e do André Agassi no mesmo evento. Foi nesse, a última etapa, que na época era em Portugal até. E ele foi o campeão desse torneio, que ele sobe na arquibancada, abraça a mãe, lembra dessa cena? Que ele vai lá e dá um beijo na mãe. Sim. E tal. Foi quando o Guga foi campeão mundial, ele terminou o ano em primeiro. Mas a graça desse torneio é que, por exemplo, no US Open que terminou semana passada, o torneio de tênis que o Nadal ganhou, ele venceu o torneio sem ter vencido um confronto contra os 25 melhores do ranking. Todos os confrontos que ele teve, ele ganhou o torneio sem enfrentar nenhum dos 25 do ranking. Por uma combinação qualquer de eventos, ele foi sempre pegando caras que eram de 25 para baixo até a final. Esse torneio, isso não acontece, porque são só os 8 melhores. Então são jogos incríveis, são jogos entre os melhores tenistas que não necessariamente eles acontecem muito durante o ano. Então esse é o grande chamariz desse torneio. Para os tenistas, os torneios tradicionais como Wimbledon, Roland Garros, eles ainda são mais importantes do que esse final do ano, porque o de final do ano não tem a tradição de Wimbledon, de Roland Garros, ou que seja do US Open. Mas ele é um torneio que, para quem quer assistir, por exemplo, você assiste partidas que são incríveis, porque quando o cara compra o ticket lá, semifinal do US Open, ele fica torcendo para assistir o Federer e o Nadal, por exemplo, né? Ou o Djokovic contra o Federer. Esse campeonato, você não tem dúvida que você vai assistir essas partidas. Você Sim. vai assistir o Federer e o Nadal, você vai assistir o Djokovic e o Nadal, você vai assistir os melhores contra os melhores, entendeu? Então, basicamente é isso que o artigo da Stab está dizendo, que seria uma última etapa em Mental Eye, com os seis. A gente pulou já, vamos lá. Então, o WCT começaria em fevereiro no Havaí e terminaria em setembro, possivelmente em Tiopo. E aí começa a ser interessante. Será que setembro é bom para Tiopo? Mas enfim, vamos continuar. Ao invés de ser decidido por pontos acumulados, o campeão seria estabelecido em prime time, ou seja, os caras iam escolher o melhor horário. Isso, para mim, é muito difícil imaginar como os caras conseguiriam fazer isso para os Estados Unidos, por exemplo, que deve ser o principal público deles, da WSL. E para o resto do mundo ao mesmo tempo. Né? O que seria o prime time para eles? Uhum. Né? O prime time para o americano, será que é o prime time do basquete e do futebol americano, ou será que tem um outro prime time nessa história? Mas enfim, num campeonato especial na Indonésia e com apenas... pode deixar, a gente está vendo, é bom dizer que são 3h46 de quarta-feira. A gente está vendo o Hurley Pro em Trestos. Mas não vamos fazer esse parênteses, senão a gente vai embora, né? No final a gente fala um pouco. Exatamente. E, bom, o campeonato seria na Indonésia, essa tal história do prime time, e só com os primeiros do ranking. Os seis, né? Aí eles dizem aqui, ainda especulando as coisas. No final da temporada, os top 6 dos homens e as top 4 mulheres competiriam num campeonato supostamente em Mental Eye, Indonésia, Mental Eye, sei lá onde, para estabelecer o campeão mundial num campeonato que seria gigantesco nas proporções que nós conhecemos dentro do surf. Bom, o resto eu acho que não vale a pena a gente falar agora, mesmo porque a gente já tem assunto suficiente em cima desses poucos fatos que, na real, não são fatos, são especulações. Mas como você trabalha no mercado financeiro, está acostumado com especulação, vambora. Vambora. Seis atletas. Atleta não, eu odeio a palavra atleta. Surfistas. Seis surfistas. Apesar que a WSL está querendo transformar surfistas em atletas. E é muito chato isso, né? Tentar transformar os surfistas em atletas, esses atletas embaladinhos, né? Mas, enfim. Os seis primeiros do ranking. Vamos supor que os seis primeiros do ranking não sejam os seis mais interessante do mundo na hora. Uhum. Por exemplo, agora os seis primeiros do ranking são Jorge. Mas o Filipinho não está no seis. Não. Hoje o Filipinho. E nem o Medina. Medina é sétimo. Pois é. Então, a gente teria um cara que é completamente. Que não diz nada a ninguém, eu acho, que é o Wilco. O Wilco, nessa equação dos seis primeiros, é um intruso. Ah, pô, mas ele merece estar lá, porque ele está correndo atrás. Legal, mas, pô, eu acho que se não ninguém, quase ninguém está preocupado com o que o Wilco faria contra os cinco primeiros. E todo mundo gostaria de ver, eu acho, todo mundo gostaria de ver o Slater, que está fora dos seis. Ou seja, os seis primeiros ia ser uma coisa que ia limitar de um jeito que possivelmente acho que perderia um pouco da graça. Será? Eu não sei. Eu tenho essa sensação de que um campeonato de seis ou de oito, não sei esse número pequeno, mas vai ter uma cara de aquelas surf trips, né? Assim, os caras fazendo a maior performance, porque provavelmente eles vão surfar mais vezes, né? Mais dias, vão ter mais oportunidades. Então vai ser, eu acho que o nível, a performance vai subir. Eu acho que a intenção dos caras é fazer num dia. E no menor tempo, na menor janela possível. Você possivelmente deve ter uma janela de, sei lá, uma semana ou 10 dias, e tudo vai ser resumido em 4 horas. Será? É. Bem, seis caras, em 2 horas, sei lá. Não, acho que não faz sentido armar um circo gigante para 2 horas. Bom, depende. Se eles querem fazer um negócio do prime time... Sim. Se são seis, pode ser 2 baterias de 3, o primeiro avança e tem uma repescagem, não sei. E bem, dá para voar com a fantasia em torno do formato. Eu acho que... Mas eu sinto... A minha sensação é que bota menos... Porque tinha essa discussão com o Kelly Slater, né? O Kelly Slater trouxe esse tema de que... Não sei se você lembra dessa discussão, mas de que os melhores surfistas surfavam pouco e se enfrentavam pouco, principalmente, né? Claro. Eles acabavam perdendo no meio do caminho, ou como as chaves são divididas, você tinha uma bateria do Kelly contra o segundo melhor com o Andy, por exemplo, né? Era uma bateria no campeonato, porque os caras nunca se encontram. Então, assim, a grande graça que era ver os dois, a maioria das vezes não acontecia, porque o Andy ganhava, mas o Kelly perdendo na semifinal. Então, ficava um pouco de anticlímax, né? Em relação às grandes rivalidades, assim, às grandes batalhas. E quando ele tinha mencionado a história de fazer a liga dele, o grande ponto era esse: ter mais vezes os melhores surfando contra os melhores. Os melhores, entre aspas, né? Assim, vamos colocar uma aspa. Os primeiros do ranking. Os primeiros do ranking, uhum. Né? Melhor colocado. E foi por isso, inclusive, que a SP na época colocou o round da repescagem. O round da repescagem não, o round dos três. O round 5, né? É. O round 4. O round 4, que é o round de 3 que não desclassifica. Que é muito sem graça. Mas foi com esse intuito, de colocar os caras já num ponto mais alto da competição, já depois de terem eliminado... É o que? Eles já eliminaram o quê? Metade dos competidores, né? Já. É, metade dos competidores já foram eliminados e você coloca a turma para surfar mais de uma vez. Então você tem a oportunidade de ver mais esses melhores surfistas na água. Se enfrentando. Já foi eliminado 2/3, né? Eu acho. 2/3, porque é um no primeiro round. É, não, um são quatro, no segundo são round. São 4 baterias de 3. 4 baterias de 3 são 12. No início eram 36, né? Ah, verdade. Está certo. Então são 2/3 mas eliminados. Você falou, é uma bateria sem graça, mas vamos só lembrar. Aquela bateria na França, que o John veio, deu hora de backside, o Filipinho veio atrás e deu mais alto ainda, foi na bateria de 3. É, mas foi poderia, nesse round. Mas poderia ter acontecido também no confronto direto entre os dois. Poderia, mas esse aqui é o ponto, eles não teriam se confrontado diretamente. É, eu não gosto, eu Porque não gosto da próximo ideia. Do ranking. Eu não gosto da ideia de repescagem de jeito nenhum. E a bateria de Jeffries Bay, que o Filipinho deu os dois alley-oops desse ano, também foi a bateria de 3, né? Não, já teve uma em Trestos com o Slater e o Owen Wright, foi fantástica. Exato. Mas acontece. Teve bateria eu lembro que teve bateria Kelly, Mick Fanning e mais um cara também que era... Pô, tem umas baterias que são muito poderosas, assim, de 3, que eles botam 3 caras porrados, porque como ela não desclassifica, A chave, eu não sei como é que é a combinação exatamente desse round, mas entram os caras... É por encaixe. Então, é uma forma de colocar os melhores contra... Na verdade, se funcionou ou não, está aberto para discussão, mas a intenção foi esse motivo. Eu acho que é esse mesmo... Eu acho que a intenção continua sendo a mesma quando eles pensam nesse modelo. É parecido com o do circuito de tênis. Colocar os melhores contra os melhores se enfrentando. Num cenário incrível, com ondas o melhor possível, né? Eu acho que isso é uma ideia. Assim, se a gente pensar só na motivação, você acha que é uma boa motivação? O formato é sempre discutível, mas a motivação você acha correta? Ou não? A competição tem que estar sempre aberta para as zebras, para o cara que vem surpreendendo e desequilibra a história que estava sendo contada. A graça da competição, no fundo, está aí. Ou a graça está em ver os melhores contra os melhores na melhor performance, na melhor condição possível. É um debate aí. Eu acho que a WSL está claramente caminhando nos melhores contra os melhores nas melhores condições possíveis. Né? Ainda mantendo o circuito, mas fazendo um evento que tem essa característica. Eu não consigo... Eu acho que fica limpo demais. Eu não acompanho tênis, então eu não sei o quanto que é divertido e emocionante esse evento que você está descrevendo. Mas no surf, eu fico imaginando que ia perder muito de imprevisibilidade, entendeu? Eu acho que ia ficar faltando... Eu sinto falta da zebra, do azarão. Eu sinto falta... Eu, quando imagino um campeonato desse, especial, só com os primeiros e tal, eu fico imaginando, caramba, tinha que ter um júnior ou alguma coisa do WQS misturado nessa brincadeira para dar uma apimentada. Senão fica tudo muito... muito previsível. Eu não sei, por exemplo, você acha que quando o Jory, que tá lá, camiseta amarela, né, tá inclusive na água agora, tá disputando contra o Geiselman. O Geiselman até, em Trestles, ele é uma zebra complicada, mas... não sei, em outros lugares que o cara realmente tem uma diferença grande contra o competidor, que tem um seed muito mais baixo, você acha que ele não surfa numa porcentagem muito menor do que ele poderia? Porque ele sabe o quanto é necessário ele surfar para vencer do oponente dele? Eu acho o seguinte... E se isso for verdade e, por exemplo, o camiseta amarela está sempre pegando o seed mais baixo que ainda está no campeonato, o campeonato, de certa forma, desestimula ele a surfar no limite dele ou apresentar a melhor performance dele? Pensando no formato que está aqui na STEB, eu acho que um campeonato em Chopo, para decidir o campeão mundial, que tenha... Mas calma aí, eu me confundi um pouco. O campeonato em Chopo ou o último da Indonésia que decide o campeão mundial? Não, eles... Isso eu fiquei confuso. Então, eles dizem aqui... Porque o tênis é assim, o circuito vai rolando, aí, antes da última etapa, eles cortam os oito, esses oito participam na última etapa, e aí eles adicionam os pontos dessa última etapa aos pontos que já haviam sido acumulados, e assim se chega ao campeão. Ele diz aqui claramente que a temporada termina em setembro, possivelmente em Chopo. E aí... Não, a temporada, mas a não temporada. Quer dizer que o título seja decidido e aí, ali. Depois um outro Isso. campeonato para decidir na Indonésia. Perfeito. Mas o título não é decidido em Chopo. Temporada termina em Chopo. Mas vamos supor que fosse em Chopo. Tá. Só para simplificar um pouquinho o meu raciocínio. Um campeonato em Chopo com os seis primeiros, eu acho que... eu não consigo imaginar o John perdendo, ou o Medina perdendo. É tão óbvio que ficariam os dois na final. Mas eles perdem num campeonato sem serem os seis? Não. Numa condição boa em Chopo e com mais tempo de bateria, porque senão não faz sentido você fazer um campeonato especial só com seis para botar 30 minutos duas ondas, né? Uhum. Você tem que mudar também o formato que você seleciona quem vai ganhar o campeonato. Tem que ter, sei lá, ou três ondas, ou uma hora de bateria, e tem que ser numa condição especial. Eu não consigo imaginar... Melhor de três? Eu não consigo... Lembra das melhores de três que tinha antigamente? Eu não consigo imaginar o Jordi ganhando de ninguém, e nem o Julian ganhando do John. O Julian ganhou do Medina esse ano, né? Sim, mas não consigo imaginar. Condição... O Julian talvez. Mas Julian, ganhou mesmo, né? O Julian é muito bom ele é muito em tubo de backside, ele é bom mesmo. Já, já mostrou isso em feed naquele ano que ele fez a final com o Enright, que foi fantástico. O Enright teve que tirar 2-10. Foi realmente, ele estava possuído, botando umas bombas, fechando. Mas eu não sei, cara. Eu acho que fica limitado. Fica limitado. Eu acho que o John é muito favorecido num formato desse. Mas então vou te fazer a pergunta de um jeito diferente. Você é contra a esse formato? Não contra. Você não gostou desse formato específico ou você não gosta em mudar o formato atual? Não, eu acho fundamental mudar o formato atual. Você acha que esse formato que está sendo veiculado é que não soluciona? Eu acho que o formato que eles estão bolando é... Porque para eu pensar no formato, eu penso assim, qual é a motivação que está por trás quando eles pensam nesse formato? O que eles querem que aconteça? Eles querem vender. Não, tudo eles bem. Eles estão pensando só em vender o produto para alguém, porque tudo o bem, tempo, mas como o eles tempo acham tá passando. Que, como eles acham que o produto é mais vendável? O que você acha que é a característica que torna esse produto mais vendável? Eu acho que eles querem diminuir o... Não, esquece o eles. O que você acha que tornaria esse produto da WSL mais vendável? Para começar, eu acho que o surf... De formato, né? A gente vai voltar para um assunto que a gente começou a conversar antes de ligar o microfone. De ligar o microfone, que é o fato de ser uma coisa... O surf ser um esporte de nicho. Isso. E eu acho que por mais moderna que tenha ficado hoje em dia as formas diferentes de você filmar e embrulhar um produto como o surf, eu acho que dificilmente vai sair dos 150, 200, 300 mil que sempre estiveram lá assistindo os campeonatos. Eu acho. Uhum. Não, esse é um debate eterno. Levar o surf para o grande público do meio oeste americano... Não, mas acho ou que pro... não é esse necessariamente o objetivo da WSL. Eles querem monetizar o negócio. Sim, mas para monetizar não necessariamente... Ele tem que valer dinheiro. É, mas não, essas coisas elas não são 0 ou 1, né? Ou ela é prejuízo ou tem que vender para o cara que mora no Piauí. Sei lá, no Mato Grosso do Sul. Não é isso. Existe, por exemplo, vamos pensar no Brasil para facilitar nosso raciocínio. Uhum. Existe uma população costeira que se relaciona com surf bastante grande já. Por mais que a gente chame de nicho, que são só as pessoas que moram no litoral. Ah, vamos criar essa situação, né, essa hipótese. É só a população que mora no litoral brasileiro que eventualmente seria consumidora de surf, cliente da WSL de alguma forma. Por mais que isso seja um nicho, né, costeiro, a costa do Brasil, já é um nicho muito grande. Ele já é suficiente para tornar o negócio, pode ser que ele já seja suficiente para tornar o negócio financeiramente viável. Mas você não está atingindo nem esse nicho. Então, assim, existe um modelo que atinja esse nicho de forma mais produtiva, mais eficaz, ao invés da gente fazer uma discussão de... O objetivo é atingir o cara do Mato Grosso do Sul, que canta no turbante do boi, mas quando chegar em casa vai assistir a WSL. Acho que isso é um exagero na discussão. Acho que quando a gente vai para esse lado, é para a gente já tornar a discussão fracassada. Mas se a gente quiser fazer um debate de como a gente faz para penetrar em mais gente dessa região costeira, se é que ainda existe esse espaço, que eu acho que existe... Qual seria um formato melhor? Não sei se você entendeu o ponto que eu estou... Não, entendi perfeitamente. Eu acho que... Porque o ponto do meu oeste americano é muito radical, entendeu? Não dá. A resposta é simples, não dá. Pô, mas tudo bem, não vamos discutir o meu oeste americano. Vamos discutir a turma da costa. Vamos falar... Vamos discutir o meu pai, por exemplo. Meu pai que não é surfista, mas acompanha surf a vida inteira. Me levou para 200 milhões de campeonatos. Gosta de acompanhar. Ele se interessa, ele acompanha o circuito mundial, mas não é surfista. Mas... Como é que faz para ficar mais agradável para ele? Mas entendeu? Será que ele esperaria o momento certo para assistir o campeonato? Será que ele reservaria o tempo dele para assistir a bateria do Medina contra o John em Choco, por exemplo? Vou usar o exemplo do meu pai. Vou seguir no meu pai. Meu pai é aposentado. Tá? Então, assim, ele tem as atividades dele. Né? Faz a ginástica dele, não sei o quê. Tem um bom momento de leitura dele, o jornal, essas coisas que ele faz lá. ele consegue organizar o dia dele. Ele sabe que tá tendo uma etapa do circuito mundial. Se o WSL vai lá, faz um teaser, chama ele no telefone, ó, vai começar a bateria do Medina, que eu tenho visto que você tem acompanhado, não sei o que, não sei o que, ele pode deixar de fazer alguma coisa que ele esteja fazendo para assistir o campeonato. Eu acho que ele faria. Entendeu? Se você vai se programar, não, não precisa de tanto. Assim, se a troca do que ele tá vendo, ele tá assistindo um jogo de futebol, sei lá, ele é flamenguista, mas, calhou dele tá vendo Barcelona e Espanhol. Eu acho que ele troca pra ver o Medina. Tem dúvida. É. Enfim, tu, mesmo atingindo teu pai, ou atingindo as pessoas que são curiosas, mas que não acompanham tão de perto, eu acho que ainda assim é pouca gente. Bem, eu acho que ainda assim é pouca gente. Eu acho que O modelo que eu acho que eles têm ambição de chegar é o modelo onde as pessoas pagariam para assistir ou alguma empresa pagaria pelo dinheiro que supostamente os espectadores pagariam para isso. Ou seja, vamos supor, um milhão de pessoas pagando $60 por ano. São 60 milhões, né? Aí a gente começa a conversar de um valor que eu acho que ajuda eles a manter o formato de hoje, 60 milhões. Só que isso está tão distante, mas tão distante, eu acho. Uhum. Eu acho que se eles começassem a cobrar agora, sei lá, eu pagaria $50 por ano? Possivelmente pagaria. Eu também. Mas possivelmente também ia reunir uma galera. Sei lá, $10 por mês. Ia reunir uma rapaziada, neguinha, dividir isso. Ou um amigo que tinha mais grana ia pagar e todo mundo ia assistir na casa dele. Ou tivesse uma senha e pudesse assistir de três coisas diferentes, acabar. Mas eu acho que não ia passar de 100, 200 mil. E isso não paga absolutamente nada. Não sei, sabia? Porque eu tenho visto uns números, por coincidência, você falou isso agora, a gente não sabe os números da WSL, né? Isso ajudaria a gente a entender, por exemplo, a WSL sabe quantos visitantes diferentes tem por campeonato, né? Uhum. Então eles têm esse número, tá? Assim, eles já sabem o tamanho da população que hoje acessa. Então se ele começar a cobrar, ele vai fazer um corte nessa população. Vou cortar, sei lá, 40% dessa população, né? Porque não vai mais assistir porque agora tem que pagar. Ou vou cortar 30%, não sei qual é a fidelidade, né? Que no fundo é isso que a gente está dizendo. Com esse número, o cara é capaz de rodar a operação dele? Eu não sei que número é esse, entendeu? Mas eu sei que outros sites que vendem serviço, não vou nem nomear, porque é um número que eu conheço, porque me foi apresentado, o cara vende serviço, né, de surf, você tem que ir lá, entrar no site dele, tal, tal, tal. Se cadastrar. Ele tem um número de visitantes recorrente no site. Uhum. Sei lá, acho que são 25 mil. Por mês. Por dia. De diferente. Sei. Não é por dia. São 25 mil pessoas que acessam o serviço dele. Ou semanalmente, com alguma regularidade. Os assinantes são 1.500 hoje. Se ele conseguir converter as pessoas que já acompanham, converter um percentual maior das pessoas que já acompanham o que ele faz para se tornar assinante, a operação dele voa. Voa. Se o cara consegue ter uma... Mas esse é o grande segredo de todo negócio virtual. Então, mas hoje, o que eu estou dizendo é assim, a população, ela existe. Não é que a população é pequena demais para o negócio. Não é, a população é grande para o negócio. A população é excelente para o negócio dele. O que ele não consegue é a conversão... É engajar o pessoal. Exatamente, essa conversão em assinante. Mas a demanda, o potencial do negócio está lá. Eu, por exemplo, então, o trabalho dele conseguir essa conversão. Eu gosto de acessar o site do Guardian, que é um jornal inglês. Eu gosto muito de ler. E ele não impede você de chegar em lugar nenhum do site. Você pode ler tudo e no finalzinho tem sempre assim, já que você chegou aqui, saiba que a gente precisa da sua contribuição e tal. Eu nunca contribuí com nada, porque eu não posso, mas gostaria. Se pudesse, contribuiria. Mas na Folha de São Paulo já não dá para fazer isso. Na Folha de São Paulo, qualquer conteúdo é protegido. Ou você se cadastra pelo UOL, ou você é assinante da Folha. Então, eu acesso muito mais o Guardian do que a Folha. Eu acho que isso se reflete no surf também, né? todo produto, todo serviço cobrado no surf, acho que fica um pouco mais isolado, enquanto os produtos gratuitos são muito mais acessados. Video Waves, né, que é, acho que é o caso mais bem sucedido e que eu acho que passa por dificuldade exatamente por não conseguir vender isso, engajar o pessoal. Mas isso eu estou de acordo, Júlio. Mas aí a discussão, o nosso debate mudou um pouco, porque no início a gente estava dizendo que o tamanho desse nicho era pequeno demais. Eu acho que ainda é pequeno demais no mundo profissional. Agora a gente está falando um pouco diferente. A gente está dizendo assim, o tamanho do nicho não é pequeno, mas a taxa de conversão potencial é que é baixa. Mas eu acho que... Mudou um pouco o que a gente está falando. Mas é que a gente mudou de ambiente também. De site de surf ou de site de serviços para a WSL, eu acho que tem uma distância grande. Eu acho que a WSL não divulga os números exatamente pelo fato de saber que o cara que fica lá durante 40 minutos, uma hora, duas horas ou quatro horas, que nem os doentes como nós... E 30 minutos. São pouquíssimos. E 40 minutos. Então, eu acho que esses caras que ficam, eles devem ter um acesso gigantesco, devem chegar muito longe. 2 milhões de acessos por dia. Acredito nos números que eles inventam. 120 milhões. Acredito. Agora, quantas pessoas assistem o campeonato de fato? Quantas pessoas ficam lá durante meia hora? Mas eu não acho que essa seja a medida. Eu não acho que seja essa medida. Mas se você o meu pai, por exemplo, assiste meia hora. Mas se tiver que pagar, ele vai pagar. Mas ele vai pagar por aquela meia hora naquele momento. Não. Será que ele vai pagar por mês? Qual é a assinatura? Ah, a assinatura é... Acho que 10 dólares é até caro. Mas eu pensaria assim, 3 dólares por mês. Pô, 3 dólares por mês ele vai pagar. Para quando tiver a bateria do Gabriel, do Mineirinho ou do Felipe Toledo, ele poder parar 30 minutos e assistir a bateria. Se o Gabriel passar, ou se o Felipe passar, ele vai assistir de novo. Ele não vai sentar e assistir o campeonato inteiro. Ele não se interessa pela performance dos atletas. Ele se interessa em ver os brasileiros lá, estão ganhando, quem está perdendo. Assim, eu não acho que essa conversão ela se dê por quem é um heavy user. Ela se dá por quem acha que tem valor assistir aquilo naquele momento, né? Assim como a gente usou o meu exemplo do UFC, né? Que a gente usou esse exemplo no nosso outro podcast. Eu paguei a luta do John Jones. Eu só assisti a luta do John Jones. Pô, o negócio dura 6 horas de transmissão. Pô, não tem interesse em assistir 6 horas de luta de MMA. Não tô interessado na performance, quem tá chegando, quem tá saindo, qual o novo nome. Eu só queria ver o John Jones, que era a volta do John Jones, um ano depois do DOP, não sei o que lá. E assisti a luta, paguei, pô, foi caro. Paguei a luta, assisti a John Jones, o John Jones venceu, fiquei feliz com a experiência. Assisti, não sei o que e tal, fui dormir. Depois disse que o John Jones estava pego no doping de novo. Mas eu acho que essa conversão, eu não, assim, eu não tenho essa sensibilidade, mas eu tenho a sensação de que o nicho é suficiente. E aí a taxa de conversão é o trabalho da WSL de fazer o bom trabalho, de gerar drama, de gerar polêmica, de fazer os teasers. Que está cada vez mais difícil, porque é tudo tão... Exatamente. Asséptico. Ontem mesmo, o Colorre perdeu para o Jato. E a última onda do Colorre foi uma onda razoável. Um monte de gente achou que ele tinha virado e que não foi justo. Eu não estou nem aí se foi justo ou não foi justo. Fiquei feliz pelo Jato e estou literalmente cagando para o Colorre. Não estou nem aí mesmo. Eu gosto do Colorre. Mas o Colorre... Do surf. O Colorre, na hora que saiu o resultado, a câmera estava nele e ele saiu espancando o... Porra, aquela parte do vestiário que é limitada aos competidores, ele tem a estantezinha dele, ele saiu espancando e os caras ignoraram isso. A câmera saiu do color quando ele estava tendo... Ataque de fúria. É, exatamente. E o Joe Turpel e o Potts sequer mencionaram o negócio. Isso é inacreditável. E depois ninguém foi atrás dele para saber se ele tinha machucado a porra da mão, se ele tinha quebrado alguma coisa. O câmera não foi lá para mostrar o estrago que ele fez no armário, sabe? Eu acho isso impressionante, cara. Impressionante. É impressionante, porque isso é que ia gerar o atrito, o conflito do negócio. O drama. Para falar assim, porra, eu não posso perder mais um negócio desse. Eu quero ver a próxima vez que o Colorre for surfar com o Jadson. Exatamente. Que eu quero ver o Colorre... Eu concordo, meu... Furioso. Não, e aquela chamadinha que a WSL faz, né, de... garra, determinação, talento, não sei o quê. Tudo papo furado. Não, eu quero ver uma ira, rage, fúria, e tem o Colore dando um soco na madeira, assim, esse drama, né? Outra coisa que assim, é um clássico, e aí a gente vai entrar aqui hoje no modelo atual, é essa história, os intervalos serem melhor aproveitados, não os intervalos, as calmarias, né? Por exemplo, o mar como trestos, as calmarias são muito bem definidas. E quem aguenta assistir o anúncio da Oi 550 vezes? Quem aguenta Pô, eu parei de tomar Corona depois de assistir tanta coisa, cara. Não compro mais Corona, cara. Me recuso a comprar. Que, aliás, eu acho que eu te mandei por... Da história da cerveja no campeonato do US Open. Esse campeonato agora de trechos, a cerveja oficial é a Michelob. Michelob Ultra. É incrível. A Corona investindo ainda, né? Porque ainda tem um anúncio da Corona no webcast. E a cerveja oficial é Michelob, que nem tem a venda aqui no Brasil, né? Tem uma cerveja de quinta também, uma cerveja... uma cerveja sem vergonha. Sem vergonha. Não é uma cerveja que mereça... qualquer comentário. Ó, o Jorge já tem 2,947. Nossa, tá moendo o Ivan Geisel. Caraca, 2,947, que engraçado. Duas notas exatamente iguais. Uma coisa que... também... outro detalhe, mas que me impressiona, é as entrevistas que os caras dão quando eles saem das baterias, não terem follow-through, assim, por exemplo. Na bateria seguinte, agora vou entrevistar o Jordi, né? Mas na bateria seguinte, no intervalo, colocar a entrevista da bateria anterior, porque os caras fazem a pergunta pro futuro, né? O que você está esperando para a próxima bateria, se a estratégia está funcionando. Colocar o próprio Jordi explicando a estratégia dele, que ele revelou após a última bateria que ele competiu, né? Para conectar melhor a narrativa, para o campeonato ter uma narrativa mais coerente, você acompanhar a história do cara, você se engajar com ele, você se envolver com ele, né? Com os personagens, com como o cara tá pensando, o que ele tá dizendo, qual o drama dele de estar vestindo a camisa amarela, né? Pô, por que não tá entrando a chamada do George? Primeira vez que ele compete com a camisa amarela, né? Nesse campeonato. Yeah. E aí, o que ele acha? Eu não sei. Eu não peguei ele no personagem. Assim, pô, será que ele sempre sonhou estar com essa camisa? Ele sente peso? Não sente? Sei o quê. Ele parece que não está sentindo, não. Não, sem dúvida, né? O cara está estigado com a camisa, né? Eu acho que ele fica muito à vontade em trestos, né? A casa dele. Ele é o cara que fica mais à vontade. Mais que Filipinho, você acha? Eu acho que sim. Eu acho que ele é o cara. Ele está há mais tempo lá, né? Mora lá há mais tempo. Era para ser o Colore, né? Eu tava torcendo pelo Colore nesse campeonato. Eu queria ver ele performar, porque o cara local conhece muito a onda. Eu acho que o surf dele é muito encaixado ali naquela onda. E eu gosto do surf dele. Acho muito franguinho, cara. Eu, quando assisti o filme... aquele filme que tinha o Slater e todo mundo, e o Colore era muito novinho, eu achava ele promissor. Mas depois ele cresceu e ficou muito comprido, e eu acho que ele... não consegue usar a borda como eu achei que ele ia usar. Você acha que ele ainda surfa como um grommet, assim, no final das contas? Não dá para comparar com o John, por exemplo. E deveria dar para comparar, entendeu? Porque os caras competiram a vida inteira juntos. Ou com o Julian. E a expectativa sempre foi do Colore ser um grande rival. Mas é difícil comparar qualquer um ao John, né? Não é fácil, né? É. O cara realmente é um... mas o Gabriel, eu acho que tá ali sempre. Quando o nego fala de John, o nego fala de Gabriel, sempre. Sim. E em qualquer condição. O nego fala em pipe, em chopo, em trestos. O Gabriel tá sempre na conversa. O Júnior não tá nessa conversa porque eu acho que falta um pouco de... É porque essa história da borda, né? Isso ninguém faz igual o Júnior, nem o Gabriel, né? Eu acho que ninguém mesmo. Ninguém. Nenhum outro. Acho que quem se aproxima um pouquinho hoje em dia, pelo menos nesse momento agora, em setembro de 2017, é o Felipe. Só que numa condição diferente. É, mesmo assim... Não, sério, o Felipe, na última bateria dele, aí em trestos, eu acho que, porra, ele tava usando a borda... Ele é o John agora na bateria. É. Ele tava usando a borda de um jeito que eu vou te contar, cara. É muito complicado usar a borda daquele jeito. É uma coisa de... muito. muita sofisticação, muito, cara. Muito refino, né? Muito refino. Muito refino na técnica, na maneira. É, e no equipamento. O Márcio Zove achou a prancha pro cara e deve trabalhar obsessivamente na prancha dele para poder encaixar. Porque ele é muito rápido, em espaço muito curto, mas ele consegue usar a borda. O que é incrível, não é isso aquele que você disse, flat, né? É que, e quando ele quer alongar, ele alonga. Ele alonga. Porque tem esse problema, né? Quando o cara tem essa habilidade de surfar, de fazer as curvas muito curtas, mas ele acaba sempre fazendo as curvas curtas porque a condição da prancha ou do posicionamento dele é para curvas curtas. Então ele tem dificuldade em alongar. O Felipe não, ele faz a curva, mas se ele quer alongar, ele vai e alonga muito, assim, sem perder velocidade, com a conexão inteira. A hora que ele conseguir fazer isso... É muito impressionante o surf do Felipe, a hora, realmente. A hora que ele conseguir fazer isso em Sunset, em Raleigh, mas será que vai? Em Bells, eu acho que é possível, cara. Porque isso é o que o John John faz hoje em dia, né? E é uma coisa que o... Mas o John John cresceu lá, né? Surfando John, Bells, surfando Sunset. Não sei se... Onde eu vi essa sessão? Acho que foi no programa dele no Off, em Dana Point. Não sei se você viu, se chegou a ver essa session. Eu vejo muito pouco. É, acho que foi no Off que eu vi. Uma session do John John em Dana Point, assim, uns 8 pés plus, assim, pesado. É, ele, o Nathan Florence e o... O filho do Fast Ed, o Goofy, não o Regular. É Coa Hoffman. Coa Hoffman. E o Coa Hoffman. É, o Nathan Fletcher e o Coa Hoffman são dois grommets surfando. E vem o John John numas direitas muito pesadas, sessionando. Mas Dana Point? Não é Dana Point? Não é Dana Point. Não, ali no Porto de Raleivo. Ah! Aquela direita ali que dá no Porto de Raleivo. Quase em frente ao restaurante, ali onde tem um restaurante grande e bonito, ali no caminho pra Raleivo, antes de chegar em Raleivo ali. Antes da pontezinha, tá? Ali onde... Caena não, né? Caena Ponte. Caena. Caena. Falei besteira. Dana Point não. Caena. Dana Point na Califórnia. É. E é um pico super cheio a onda. É. Não, falei mó besteira. Caena. Pô, muito... Assim, inacreditável o cara... Como a vontade ele surfa aquela onda. Depois você vê ele surfando em Margarete, você entende. Quando você vê ele surfando ali aquele Caena. Que é o Caena que ele pegou a vida inteira. Muito natural pra ele cravar a borda naquela onda. Não é pro Filipinho. Não é... Assim, eu acho difícil esse exercício de que ele vai fazer essa mesma coisa em ondas de consequência, assim. É, mas um pouquinho maior. Não precisa ser numa onda de 10 pés, mas numa onda de 6. De 6 pés. Tipo, ele em Jefferson surfou muito bem. Mas ainda falta. Ainda falta um pouquinho mais de. Em Bells, por exemplo, descendo que ele surfou muito bem. E em Margarete também, que ele surfou muito bem. Mas não é com a mesma cravada, né? Não é. A prancha é um pouco mais flat na água, assim, com velocidade, curva linda, mas você não vê a metade da prancha debaixo d'água, assim. O Nick Carroll, fazendo análise do surf do John John no Coastal Watch, ele disse que o John John, ele finalmente tirou o surf da borda e colocou na curva da prancha inteira, entendeu? Então o John John hoje em dia, pelo menos o surf que ele fez em Margarete, ele estava usando o rocker inteiro da prancha, não estava mais usando a borda, não era mais uma questão de você deitar a borda na água, era enterrar toda a curva da prancha, toda a curva da prancha dentro da água e trazer ela com a mesma violência, né? E com a mesma categoria, né? De velocidade, né? Coisa que o Danny Reynolds estava fazendo, eu acho. E não é à toa que o John John viajou um bocado com o Danny Reynolds na época que eles estavam fazendo o filme com o Carneville. Aquela sessão no Japão, absurda. Absurda, né? Qual é esse filme? É o Atlas ou é o Modern Collector? Modern Collector. Essa sessão no Japão, para mim, é uma das melhores sessões da história dos filmes surf. É essa sessão John John e Danny Reynolds. Tem o Yad Nickel que fica irrelevante ali no meio dos dois. É bem amigo do Danny, né? Eu acho, o Yad Nickel. Mas os caras no Japão surfando demais, cara. Eu cheguei a comentar com você sobre o Walkcast com o Danny Reynolds. Você disse que não assistiu. Não assisti. Como é que vale foi? Vale a pena assistir, porque tem alguns insights bem interessantes sobre o Danny Reynolds. Primeiro, ele fala dessa caída, dessa sessão do Modern Collective no Japão. O Ock até pergunta qual é a onda predileta do Danny Reynolds. Ele fica um pouco em dúvida como dizer, mas ele pergunta pro Ock: a minha onda predileta que eu surfo sempre ou a melhor onda que eu já surfei? Porque a melhor onda que eu já surfei foi essa onda no Japão. Oh. Ele falou isso. Caramba. Dessa caída do, dessa session com o Modern Collective. E ele diz que nessa sessão que ele entendeu quão bom era o John John. Porque ele sempre conviveu com o John John era aquela criança prodígio do Havaí que todo ano ele estava lá e ele assistia surfando. Mas ele nunca tinha visto o quanto era grande a habilidade do John John. Ele nunca tinha entendido isso. E lá no Japão ele ficou real, ele falou, fiquei muito impressionado. Porque a capacidade, a habilidade, a maneira como ele surfou aquela onda foram chocantes para mim. Eu não tinha ideia que ele tinha tanta capacidade de surfar. E ele também se revela um completo viciado em filme de surf. O Rock fala um pouco o que você faz com o seu tempo, etc, etc. Ele fala assim, eu vejo filme de surf. É o que eu faço, fiz a minha vida inteira e eu continuo fissurado em filme de surf. Coisa que eu mais faço com o meu tempo é assistir filme de surf. Então tem um estudo muito intenso dele, né? Sobre surf e performance. E tem um outro aspecto que aí conecta com a nossa conversa sobre a WSL, que eu achei muito interessante, diferente até do podcast com Kelly Slater que eu tinha ouvido há pouco tempo atrás, que eu achei chato. Da Firewire. Achei chato o podcast. Achei que o Kelly se leva a sério demais em temas muito variados, dos quais a opinião dele já deixa de ser interessante. Mas possivelmente ele deve ter, de certa forma, conduzido aquele podcast, né? Ele deve ter dito, vamos fazer isso, tá? A gente pode conversar sobre isso, isso e isso. E ele intimida muito. E claramente, com certeza, eu acho que é por aí. O entrevistador, que é um cara que eu gosto, que fazia aquele Shred Show, que ele analisava a prancha, o entrevistador quer ser mais profundo que o Kelly, então quer fazer perguntas mais complexas e profundas e etéreas, e a conversa fica um papo sem pé nem cabeça do cacete. Mas voltando pro Dane, o Ock fala da história da competição e o Dane revela com todas as palavras, ele fala, essa história de eu ser essa pessoa cool, esse personagem é uma fuga de eu não saber me relacionar com a pressão da competição. Eu não entendi isso. Eu dava vários nomes para isso. Eu prefiro surfar com os meus amigos, eu prefiro fazer performance. No fundo, era só a minha inabilidade de lidar com a pressão da competição. É uma coisa que até hoje eu não consigo funcionar sob essa pressão. Ela me faz mal, eu não performo bem. E aí ele pergunta pro Ock, com uma curiosidade genuína, como foi o seu retorno depois de 5 anos, 6 anos fora do tour? A Ock fala, 5 anos fora do tour. Voltei com 30 anos. Ele fala, a minha idade. Aí o Ock fala, você tem disposição de tentar de novo? E ele meio que desconversa, assim. Mas você vê que tem uma coisa mal resolvida dele com a competição, assim. Eu achei bem interessante. Ele foi honesto em relação a isso. Ele podia ter... ou falar como o Bob Martinez fala, né? Sim. Fuck WSL, the bunch of idiots, etc, etc. O cara fala, é um problema meu, assim. Eu não consigo lidar. É um estresse muito grande pra mim. Eu tenho uma incapacidade de fazer esse negócio, mas você vê que ele gostaria de fazer. É um incômodo para ele. Não é que, tá tudo bem, é uma incapacidade minha, eu vou fazer outra coisa. Eu tava seguindo o circuito bem de perto na época que o Danny entrou, e eu acho que ele tinha vontade de ir um pouco mais longe e ele tava gostando de ganhar. Teve um momento que ele tava gostando de ganhar, eu acho que dava para perceber isso. Quando ele faz aquela quarta de final com o Joel Parkinson em Snapper, e ele dá uma coça no Joel Parkinson, assim, era impensável qualquer surfista no tour humilhar o Joel Parkinson em casa, numa condição daquela que era toda dele, e o Joel Parkinson está surfando no melhor dele. Uhum. E o Danny Bueno está ignorando aquilo, e o 9 que seria do Joel Parkinson passa a virar um 7, um 6,5, porque o surf que o Danny Bueno estava fazendo era, sei lá, 2 degraus acima do Parkinson e de todo mundo no tour. E eu acho que ele estava curtindo aquele momento. Ele curtiu fazer... Acho que ele fez uma final na França, ficou em terceiro. Final, né? Na França. Então, fez uma final na França, surfando pra cacete, com as ondas tortas. Mas ele claramente não conseguia lidar com aquilo. Não. Claramente ele não conseguia lidar, ele ficava incomodado na hora de dar entrevista. Ele queria ir para casa, sabe? Ele queria fazer outras coisas. Acho que, de repente, até queria pegar onda. Eu acho que, assim, pelo orquestra, minha leitura, ele queria estar ali, mas ele não sabia como lidar com aquela situação. Ele não queria pagar o preço. Ele não queria pagar o preço de perder pro Jadson como Medina. Eu não sei se é isso. Eu acho que é um... Eu acho que você está certo, mas É um pagar o preço para ele mesmo. Ele não saber lidar com isso. É assim, pô, tô deixando de surfar ondas perfeitas para estar aqui e perdi pro Jadson. Não é um custo-oportunidade. Não, perder pro Blake Thornton. De uma coisa diferente. Ele não sabe. Acho que ele não saber lidar com ele perder para um cara muito pior do que ele. Ele ser um virtuoso, um surfista virtuoso, com um estudo aprofundado de tantos vídeos de surf, ele olhar para um cara e achar o cara muito pior e perder para ele. Como ele se sente perdendo para alguém que ele menospreza tanto, né? Essa, acho que é a relação difícil que ele teve com a competição, eventualmente. E se encaixar no formato, porque, de verdade, a gente conversa muito sobre encaixar no formato do circuito mundial. Todo mundo especula ou fica fazendo teorias em torno do que é se encaixar no formato. Ah, o Julian Wilson deixou de ser aquele surfista, o Medina deixou de ser, todo mundo deixa de ser um surfista quando deixa entra, de ser alguma coisa. Quando entra no circuito mundial. E na verdade, é quase ao contrário, né? O cara que é espetacular, o Slater, quando entrou no circuito, ele fez o circuito se adaptar a ele, né? Ele inverteu completamente o processo. O John John... Que a gente estava falando do comentário do Dadá sobre o Tom Curran. O John John, ele demorou um tempo para entender que ele não precisa surfar menos ou surfar mais contido. A única coisa que ele precisa fazer é o seguinte: quando tem uma bateria que você precisa de nota 6, você não precisa fazer um 9. Mesmo porque se fosse na Fórmula 1, não tem porque o cara... Tá tomando risco, né? Só o Senna que fazia isso e batia na última volta. Pois é, não tem necessidade de uma jogada de efeito na hora que você pode resolver, sabe? O Julian, eu acho que é um cara que sofre muito com isso. Ele tá sempre parecendo que ele... tem alguma coisa ali que não tá ajustada, né? Eu tenho essa mesma sensação, né? Eu tenho essa mesma sensação de que ele não conseguiu encaixar, assim, colocar o surf dele nesse formato da melhor forma possível, né? O Julian, eu acho que é um Danny Reynolds mais bem embaladinho. Uhum. Lembra que o Julian saiu na capa da Surfer, daquela edição grandona da Surfer, que era Julian Inc., que é Julian Incorporation, né? E era uma empresa, o cara. O cara ganhava muito dinheiro e já tinha um monte de gente empregada em torno dele, o cara que viajava com ele para filmar e o quanto que ele valia no mercado e as expectativas em torno dele. Acho que ele nunca resolveu esse negócio bem. E talvez esse ano, vamos até ver como é que vai ser o resultado do Campeonato de Trestes, que eu acho que ele é um dos caras que está surfando melhor. Mas ele, alguma coisa segura, ele tem uma âncorazinha ali. Ele tem uma âncora que é séria. Eu tenho um pouco essa sensação também. E que acho que está muito relacionado esse tipo de relação que o Danny Reynolds tinha com o circuito mundial e que muita gente tem. Não é só o Danny. Mas voltando para a história da WSL, a relação dela com os personagens, esse é o tipo de história que a WSL devia estar contando também, né? O Danny Reynolds, por exemplo, essa dificuldade que ele tem de lidar, esse personagem, porque... Depois dele me contar isso, né, entre aspas, né, do Danny Williams me contar isso, se ele for participar de um campeonato, eu já vou parar para assistir com outros olhos ele indo para a bateria. Eu falo, pô, esse é o cara que tem dificuldade de se relacionar com a pressão, não sei o quê. Eu vou parar para ver como ele vai se relacionar. Será que ele vai conseguir finalmente solucionar esse drama pessoal, não sei o quê? Já te gera um outro motivo para estar assistindo do que somente a performance que ele vai fazer quando ele subir na prancha, né? Assim, já tem uma outra leitura, tem outras perguntas para serem feitas, outras respostas para serem dadas. Você vai aumentando, você vai ampliando, né, o leque de assuntos. O Curren era um cara que tinha essa dificuldade de lidar com a entrevista, com o momento de celebração em volta do campeonato, né? Porque o campeonato, quando você entra dentro d'água, é só você, está tudo resolvido ali. Pelo menos... em teoria. Mas em volta do campeonato, chegar no campeonato, cumprimentar todo mundo, encontrar com as pessoas, e, pô, guardar tuas coisas, encontrar o teu lugar onde ninguém vai te incomodar, se concentrar e, pô, conseguir ser ao mesmo tempo educado e mostrar que tudo que você quer é estar e ficar concentrado, ao invés de parecer um cara muito arrogante e desligado, né? Esse ambiente da competição e depois a entrevista, tapinha nas costas depois da bateria, as pessoas cumprimentando. O Curren sempre teve muita dificuldade com isso. Agora, ele resolvia isso como? Ficava longe de todo mundo. Desaparecia. Ele só aparecia na hora das baterias e aparecia dos lugares mais bizarros. Me lembro uma vez em Portugal, cara. O mar estava grande. Devia ter... Era Ribeira de Ilhas. Estava bem grande. Devia ter 2 metros, 2,5 metros. Todo mundo entrando pelo canal. O cara apareceu andando das pedras lá de dentro, por trás do pico. Só ele e Gerepo que fizeram isso nesse ano. Quer dizer, o cara tinha uma necessidade enorme de ficar longe de tudo, se afastar. O Curren possivelmente não seria o Curren se fosse no circuito hoje em dia, com tanta exposição em torno do cara. Ele não ia conseguir, eu acho, ficar. Mas ao mesmo tempo a gente está advogando por mais exposição, né? É. O Medina, eu acho que é um cara que não lida muito bem com isso. Com a exposição? Com a exposição in loco, entendeu? Eu acho que a entrevista antes, depois e tal, você vê que ele não está à vontade. Ele está afim, pô, me deixa em paz, deixa eu ir me concentrar, deixa eu ir conversar com. Tem coisas com mais importantes para fazer. É, não estou afim de estar aqui. E tem outros caras que claramente se relacionam muito bem com isso. O Slater, hoje em dia, ele domina completamente esse. Não, faz piada, né? Conhece a história do cara que tá entrevistando ele, dá recado. O cara. Mas domina o circo, né? O circo tá na mão dele. Domina, né? Completamente. É, o circo tá na mão dele. E aí, com essa história do Dane, dele ter dito a dificuldade dele, né, de lidar com a competição, fica mais forte ainda como esses caras, como o Cad Slater, né? Que obviamente o Cad Slater é a figura máxima, mas mesmo o Medina ou o John, é muito impressionante unir tanto talento com capacidade de vencer, né? Assim, eu pelo menos quando escuto o Dane falando uma coisa assim, eu fico mais fã dos caras que conseguiram conquistar título mundial, que conseguiram transformar isso em vitória, porque o Dane Reynolds provavelmente foi o surfista mais talentoso da geração dele, né? Do mundo, eu diria, né? Não sei se você assistiu semana passada, ele lançou um vídeo novo. Não vi ainda, mas parece que é muito bom, né? É uma imbecilidade, cara. A altura que o cara voa, a violência das manobras dele. Cara. Fluidez, lugar que ele entra na manobra, né? Enfim. Eu surfei com ele em Marrocos e fiquei muito impressionado. Impressionado. Toda vez que o Dane Reynolds faz isso, tipo, lançou um vídeo novo, toda vez que ele faz isso, surge a questão: Dane é o melhor surfista do mundo. E é incrível, né? Porque. Como é que você pode pensar que o Dane é o melhor surfista do mundo com um John surfando do jeito que ele está surfando? Né? E surfando isso publicamente, né? É difícil você falar, pô, o Dane é melhor que o John? Mas para você é uma pergunta pertinente ou é uma pergunta feita como retórica? Eu acho que você acha, você se faz essa pergunta? Não. Então, para mim, não vale de nada essa pergunta. Porque se você não se faz, é pergunta retórica. Isso é quase uma autopromoção para o Dane Reynolds. Não, mas... por acaso vários sites fizeram essa pergunta. A chamada para assistir o vídeo era: será que o Dane Reynolds é o melhor surfista do mundo? Dane Reynolds é o melhor surfista do mundo? Uma afirmação e uma pergunta. E é complicado tu falar isso, mas o cara, toda vez que você vê ele surfando, você fala: minha mãe do céu. O Iago, outro dia, botando o vídeo dele lá no Instagram, falando: pô, meu surfista predileto. Dane Reynolds. O Dane Reynolds, pô, e o cara voando, quase saindo da tela. E sei lá, aquilo ali devia ser um aéreo de 2 metros de altura. E o cara é grande, né? Pesado. Ele é grande e pesado. E ele tá pesado. Né? Ah, ele tá pesado porque ele deu uma engordada boa. O Dane é um cara que atrai muito, né? Pelo surf, atrai, né? Muita atenção, né? Ah. Eu queria ver ele no circuito, mas ao mesmo tempo ficar pensando, pô, ver o Dane Reynolds perdendo pro Adam Mellin é uma tristeza, né? Então, mas aí é aquele ponto que a gente estava no começo do podcast. Mas ele nunca estaria entre os 6 primeiros. Nunca estaria. Ah, ele teve uma vez. Exatamente o que você quer ver. Você quer 2012, ver. Você não quer 2013. Ver o John contra o Adam Mellin. Ah, ok. Pô, a probabilidade que o John ganhar é enorme. Mas se você assistir baterias boas e longas, ou VAR, John John contra o Jordi, John John contra o Medina, John John contra o Toledo, John John contra o Owen Wright. Porra, fica do cacete, né? Eu vi o Danny Reynolds em Jeffers Bay no mar, muito bom, contra o Tez Burrow. Mas, putz, se enterrando tudo, nada acertava, não acertava nada, e o Taj surfando de um jeitinho tudo também, sem graça. É. Não, surfando correto, mas sem fazer nada demais. Aquele surf do Taj, né? E você esperando que o Taj fosse... Que o Danny... fosse subir um pouquinho mais o nível dele para enfrentar o Danny. Mas não, só fazendo um surf de campeonato. Eu achei muito sem graça. Eu, por exemplo, assisti o campeonato de Maldivas com o Taj surfando, né? Assim, me decepciona, assim, óbvio. Pô, é impressionante, o cara surfa pra cacete. Não tô falando que, pô, o Taj não surfa pra caramba, óbvio que ele surfa, mas, assim, assistindo a WSL, vendo o Taj surfando aquela direita, assim, é pouco, achei pouco, assim, fiquei bem, falei, caramba, ele ganhou o campeonato e tal, mas surfi ali, tudo no lugar, direitinho, mas sem muita consequência, assim, minha sensação. Bom, a gente tem outro assunto, Iago classificado para 2018. Semana passada você comentou isso. Olha o John John fazendo as dele. Nossa. Mas o Iago praticamente classificado. Ele não está classificado ainda matematicamente, mas ele já atingiu a quantidade de pontos que supostamente deveria tê-lo classificado. Mas eu acho que ele já está dentro. Não, incrível, né? A gente tinha comentado isso, né? Será que essa vontade de todo mundo, inclusive da instituição, de ver o Iago Dora no tour ajudaria ele de alguma forma em notas, etc? Eu não assisti as baterias do WQS, então eu não sei nem julgar. Mas... Eu assisti os Açores. E aí, você achou que... Ele estava bem à vontade, é uma condição que favorecia ele de pico, onda de pico e conjunção. É, ficou bonito para ele. E quem subiu também bastante no ranking foi o Michael Rodrigues. Em segundo, né? Subiu muito, ele ficou em segundo duas vezes. Ele teve dois segundos, um em Pantin e um nos Açores. Esse cara tem um surf poderoso. E tá lá em cima. Agora ele tá bem próximo. Já não é a primeira vez que ele chega pertinho de se classificar, nem ele, nem o William. O William também tá na briga. Enfim, esse é um assunto. Mas vai ser incrível ver o Iago, né? Assim, o Iago no tour vai ser. Daqui a pouco tem Cascais, que é um Prime. Mais um belo ativo para a WSL, né? Acho que a WSL está torcendo muito por ele, porque a WSL entende o ativo que é o Iago Dora para ele, né? Assim, claramente... É, eles querem sangue novo. Sangue novo que atrai, que é moderno, que é progressivo, que é interessante. Falando em moderno e progressivo, o John John acabou de fazer um 9.8. É, naquela brutalidade ali, depois de ter um 9.27, né? O Aero 360 bruto, né? Você vê que mudança não é de temperamento, mas a mudança que o John John teve de dois anos para cá de encarar a competição é muito grande. Né? O Owen Wright foi jantado pelo japonesinho e agora o John John está comendo ele assim, de um jeito, sem trocadilho. Tá comendo no café da manhã o Hiroto Ohara sem dificuldade nenhuma. O Owen também, o mar tava muito menor. O Owen perdeu. Não, isso aqui para mim me impressiona muito. Esses caras que são muito talentosos com essa capacidade de implementar a vitória, assim. É o John John, ir lá e botar para quebrar mesmo. Não e se fazer abalar acontecer, mais. Não se abalar. O cara... Segue em frente, assim, ele segue demolindo. O John John passou de um cara que você esperava qualquer coisa numa bateria, né? Tanto fazer o somatório de 4 pontos, quanto fazer 20 pontos, para um cara que você sabe que ele vai fazer mais de 18. O cara que, se você faz fantasy, não tem como não pôr ele, né? É. Outra notícia interessante é que eu acho que semana que vem vai ter um campeonato na piscina do Kelly, para convidados. É, eu vi, eu só olhei pouco, mas... Especulação também. Especulação. Completamente também. Especulação, mas o que esperar do campeonato na piscina de onda do Kelly? A gente já viu a esquerda do Kelly, a gente nem sabe se vai ter esquerda ou direita, se elas estão funcionando simultaneamente, quanto tempo demora para vir uma onda. Não sei se é 3 minutos, 6 minutos. É muito engraçado, porque... Tu tem expectativa do campeonato na, na onda do Kelly? Não, assim, pô, tô fissurado pra ver o campeonato, não. Mas é engraçado especular sobre o que seria o campeonato, porque você elimina toda escolha de onda, pressão no adversário. A pressão no adversário ainda vai existir, porque se você abre com uma onda mais agressiva ou menos agressiva, você vai jogando, né, dessa forma, da maneira como você... Vou refrasear o que eu ia dizer. É quase como no skate, o cara... No skate não é assim, eu não sei qual esporte, o cara dá a rotina antes, né? Ele diz quase o snowboard assim, né? Ele diz a rotina que ele vai fazer. Ele vai lá e define a rotina, vou fazer tais manobras, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Tem lá um grau de dificuldade X. Ele é obrigado a fazer determinadas coisas. Não, é até diferente. Antes, ele diz o que, que ele vai fazer. Ah, porque eu acho que na ginástica olímpica o cara é obrigado... É, tem movimentos necessários. Eles são obrigados a cumprir uma determinada rotina. Mas além disso, ele diz qual a rotina ele vai fazer inteira. Além das obrigatórias, ele diz as não obrigatórias. Na ginástica olímpica mesmo que é assim. E aí... Essa rotina tem um grau de dificuldade, X. Se ele completa essa rotina perfeitamente, ele tem uma nota que é ponderada pelo grau de dificuldade da rotina que ele antecipadamente disse que ia fazer. Se o cara coloca uma rotina mais simples, o máximo de pontuação que ele consegue alcançar é menor. Ele vai fazer uma execução perfeita, mas ele tem uma pontuação total menor. Então, vira um jogo mais nesse sentido, né? Não tem mais a escolha de onda, mas tem que rotina você vai executar durante a onda que você vai surfar. E essa rotina vai pressionando o cara que está te assistindo e vai pegar a próxima onda. Porque, pô, ele acabou de executar essa rotina. Eu vou fazer uma rotina mais conservadora e vou executar com perfeição. Eu vou fazer uma rotina ainda mais agressiva, com risco de cair. Esse vai ser o jogo do campeonato. As estratégias, as pressões. Quem ganharia do Filipinho na onda do Slay? O John. Será? Poderia. Não consigo Medina imaginar. Poderia. Talvez o Medina. Não consigo imaginar nem o John ganhando. Talvez o Medina de backside, aqueles aéreos. Aqueles aéreos muito invertidos, ou inventando alguma coisa nova. Porque aí vai seguir valendo variedade de manobras, velocidade e fluidez? Acho que vai ser diferente. Ou vai ser. Tem que ter bananas. Eu acho que vai ser o mesmo. Velocidade, fluidez, com radicalidade. Tudo igual. Combinação de manobras. Então, o cara, a grande história do Filipinho é que ele é o que menos erra os aéreos, né? Mas ele vai pegar onda e vai dar 5 aéreos 360? Não sei, ele pode dar. Vai valer mais. 3 alley-oops. Se ele fizer 5 aéreos 360, vale mais do que 2 aéreos 360, mas com cutback, com batida soltando a rabeta? O que vale mais? E mais, imagino que seja igual, mano. E mais 10 segundos de tubo. Ah, esse tubo acho que não vai contar. Ninguém vai pegar tubo nessa onda. Ah, como não? Você acha que vai? Pô, quando o tubo deixar de contar, aí mesmo é que perdeu completamente a graça, né? Porque o tubo, ele é meio pequeno, né? E ele é meio na boca, assim. Ele não é aquele tubo que a onda corre na frente, o cara fica ultra deep e atravessa uma sessão. O cara fica ali agarradinho, paradinho. Não sei, eu acho que o tubo da piscina... Pra eu surfar, eu vou adorar pegar aquele tubo. Mas pra assistir os profissionais, eu acho que vai ser a parte mais sem graça. Vai ser o tubo. Ah, eu imagino assim, o John, por exemplo, ficando 25 segundos dentro do tubo. Pô, mas acho que todos eles conseguem ficar os 25, será que não? Será? Não sei. Aí é que tá a questão. É possível que sim. Pode ser que não, né? É possível que sim. Cara, pegar um tubo a onda inteira vai ser... Já experimentou ficar... 20 segundos na mesma posição, agachado, daquele jeito. Bizarro, né? É muito difícil, cara. É difícil. Dói as pernas. As nossas, né? Bom, outra coisa que eu acho que vale a pena comentar. A gente está falando da piscina de onda e lá na Austrália o governo gastou 13 milhões de dólares, 14 milhões de dólares quase, para jogar areia num pico. Lá no Gold Coast e está fazendo um fundo incrível. E os caras querem. O Superbank já provou que é uma coisa que atrai gente e que gera receita, né? E os caras estão investindo nisso agora. Não sabe, não vi essa. Não tinha visto essa. Essa interessante. Aqui, ó, do Surfline. Mas também saiu. O banco de areia de 13,9 milhões. Dólares australianos, né? Só é, pra gente. Que é um pouquinho mais de dólar americano, né? Não, menos. Menos? Menos. Mas era mais. Não, não. Ah, chegou a ser igual, mas num momento muito. Ele é, se eu não me engano, 0,78. Não, eu não posso opinar nesse negócio. Mas. Eles criaram um projeto novo fazendo. É, bom, fazendo onda criada pelo homem. Uhum. Já, Kirra foi uma onda que foi criada sem querer, né? Kirra foi. Mas depois foi descriada, né? Foi com o Superbank. Né? É, o Superbank acabou. O próprio Superbank. Né? Mas eles tiveram essa experiência que já deu certo sem querer e que agora estão fazendo de propósito. É, aqui no Brasil a gente tinha um projeto para Maricá. Do Guilherminho, né? Do a gente queria ter trazido o Guilherminho aí, mas não conseguiu. Não, a gente vai trazer o Guilherminho. Vamos trazer. A gente vai falar, conversar com o Guilherminho, Guilherme Aguiar, que vai poder esclarecer para a gente como é que funciona uma onda artificial, tanto em piscina quanto em, no mar, né? Eu acho que ficou escondido ou ficou esquecido a questão da onda artificial no mar, né? Depois da onda do Slater e dessa questão toda de onda artificial em piscina, ninguém mais tem falado de onda artificial no mar, né? E sim, porra, onda artificial no mar, imagina. Faz todo sentido, né? se pode ser ecologicamente sustentável e tal, quais são os impactos que tem. É, esse é um assunto para o Guilherme, mas sim, sou bastante amigo dele, já fiz algumas perguntas para ele sobre o tema, mas uma parte muito interessante do projeto dele, que é o projeto que foi aprovado em Maricá e chegou a ver a licitação do projeto, está em fase de contratar a engenharia mesmo para implementação, mas com a crise fiscal que tem no estado, etc., essas coisas acabaram sendo adiadas. Mas uma parte muito interessante é o fundo proteger o assoreamento da praia, né? É tornar a praia banhável e proteger a costa, porque ali em Itaipuaçu, que é onde o projeto seria implementado, em Maricá, é uma área de praia, uma clássica praia de tombo, né? Assim, a praia ganha uma profundidade muito grande, muito rápido. Então, a onda vem no mar aberto, segundo ele, não tem nenhuma, não tem nenhuma ilha, não tem nenhum ruído de refração de ondulação. Então, a ondulação entra limpo do oceano, ali naquela praia. E ela vem navegando e encontra uma bancada rasa repentinamente, que é a areia onde as pessoas se banham. Então, a onda vem e gera um impacto muito grande contra a areia e torna uma praia não praticável para os banhistas. Se você coloca o fundo artificial, né, sei lá, 100 metros da areia, esse fundo artificial ele serve como uma barreira das ondas e torna essa praia balneável. A praia que hoje não é balneável. Então, além de gerar ondas perfeitas, gera um ganho para a balneabilidade da praia. Então, tem esses dois efeitos que são muito complementares para um poder público, por exemplo. Por isso é interessante o poder público. Ele traz o turismo do surfista, mas ele também traz o turismo do frequentador da praia. Então, tem vários outros impactos, né? Imagina o quanto que não ia valorizar. Exatamente, né? Quando você melhora, de repente você tem um lugar, a habilidade da praia tem um lugar que é frequentado por gente que é classe C e D e que a partir de uma onda pode ser alavancado completamente para classe B e A, né? Não. Bom, com certeza a gente tem que trazer ele aqui para conversar sobre isso, os impactos de especulativos imobiliários, etc., sem dúvida aconteceria. E tem também um projeto antiquíssimo e que é uma fantasia de todo surfista da Zona Sul carioca e também é recorrente. Volta e meia, nego desenterra o fantástico projeto de aumentar o canal do Jardim de Alá, cercado por pedras ou por uma. Foram um quebra-mar ou esticar o canal lá para fora. Uhum. Já ouviu falar disso bastante. Né? Já ouvi falar, mas sei, porque parece que eles alcançam. O motivo de um canal é para você oxigenar a lagoa, né? Uhum. Melhorar a oxigenação da lagoa e etc. Porque se a lagoa não é oxigenada, toda a fauna que está na lagoa morre, né? Já acontece eventualmente, da mortandade de peixe da lagoa. Mas eu acho que eles alcançaram a solução com a draga, né? Eles ficam dragando o canal ali de forma consistente e a lagoa tem sido oxigenada, então eu não sei quanto realmente seria necessário para a motivação original. O que gera de problema essa solução é porque durante muitos anos houve retirada de areia da praia, porque assoreava a passagem para a lagoa, do mar para a lagoa, a draga tirava essa areia, eles colocavam no caminhão e levavam embora. Vendiam areia, sei lá, botavam no joque. Tem a história que essa areia foi parar no joque. Então, aos poucos, a baía de Ipanema, Leblon, foi perdendo areia, né, ao longo dos anos. E isso é muito ruim para tanto para a praia quanto para o surf, né? A gente sabe que é uma baía que essa areia fica se movendo para lá e para cá, né? Ela se move para o Leblon nas correntes de leste e sudeste, se move para o arpoador de volta nas correntes de sudoeste. Mas se a draga fica ali tirando areia, agora eles tiram a areia do canal e recolocam na praia. É. Eles não estão mais levando a areia embora. Então, acho que essa solução foi dada. Por isso, não sei. E tem um problema que afeta diretamente o arpoador, né? Se esse canal aumenta ali no Jardim de lá. Acho, sem dúvida. Acho que é muito distante, talvez. Não, né? Porque fica, a baía é muito pequena. Mas o Guilherminho saberia responder isso. Com certeza. Eu acho que ele diria a mesma coisa. Estou chutando, mas acho que ele diria. Porque o pier, por exemplo, o arpoador acabou, né? Não dava onda no arpoador enquanto persistia. Mas o pier é do lado do arpoador. É, do lado. Mas acabou. Acabou, não existiu. Eu não tenho dúvida que com o canal afetaria, porque você perde o Leblon inteiro de areia se movimentando em direção ao arpoador nas correntes do sudoeste. Então, acho que pioraria a qualidade. Possível que o Leblon sofresse mais do que o arpoador. Mas o Leblon já não dá onda, né? Bom, outro... Tá lá baixinho aqui para os meus amigos leblonianos não brigarem comigo. Hoje eu passei lá, o fundo do pontão do Leblon tá incrível. Tá de outro mundo. Tem muita areia. Quando virar de sul. Ué, até o comentário da sessão que teve há umas 3 semanas atrás, que o Trequinho pegou tubos inacreditáveis e falou: melhor onda que eu surfei na minha vida no pontão do Leblon. Assim, isso é uma declaração. Uma declaração bem relevante vindo do Trequinho, né? Que eu acho que é o surfista que mais surfou aquela onda, eu diria. Que mais se dedicou àquela onda, que mais tempo gastou naquela onda. É, mesmo morando na Barra agora, ele continua ele não perde uma. Ele continua frequentando muito. Bom, tá chegando ao fim de mais um boia. Olha, eu comprei o domínio boia.surf, só que eu não sei fazer a conversão para virar um site de verdade. Eu tô estudando isso. A gente já tá com o microfone melhor, já comprei o domínio boia.surf, que eu não faço a menor ideia de como é que faz para usar, mas eu comprei. Tá bom. E eu, na verdade, queria fazer um comentário que, claro, da semana do nosso último boy, a gente falou do técnico. E pra mim, hoje eu acabei não falando quem eu acho que seria o melhor técnico. A gente falou do Renan, você comentou do, acho que o Júnior Faria comentou do Fábio Gouveia e do Marcos Conde. Você falou do Pedro Miller. Pra mim, o melhor seria o Léo Neves. Acho que ele é teu primo. Não, engraçado porque eu não falei no último podcast porque eu fiquei constrangido por ele ser meu primo. Eu falei, pô, vai parecer uma coisa... Autorreferente. É, meio de comadre, né? É. E eu falei, pô, que besteira, eu acho isso de verdade. E eu não falei por conta desse constrangimento de parecer que é porque é o meu primo. E não é, não. Eu realmente acho que hoje ele é quem se dedica, dos que eu vejo, assim, ele se dedica muito à performance. Eu acho que ele é... Eu acho que ele une essas duas coisas, né, que a gente vinha falando. Ele é um surfista muito talentoso e que se dedicou muito à competição. Eu acho que ele aprendeu muito a competir. Não, assim, acho que ele teve uma carreira do tamanho que foi a carreira dele. Na minha opinião, acho que ele poderia ter ido mais longe com o talento que ele tem. Mas ele é esse cara que entende de bateria, mas ele entende também do surf progressivo. Ele sabe ajudar o cara a dar o aéreo, a mão na borda, como é que é a posição do corpo... E eu acho que ele tem feito isso de maneira bem interessante. Eu acho que o papel do técnico vai além da, sim, sim. Da performance. Eu acho que vai um bocado. Acho que até é possível que o principal papel do técnico hoje em dia, do jeito que os caras estão surfando, é controlar os devaneios, sabe? As coisas que vão acontecendo dentro da cabeça do competidor. Psicólogo, né? Mas é um psicólogo esportivo que, ao mesmo tempo, entende o ambiente que o cara está se metendo, sim, entendeu? Nem precisa ser surfista. pode ser um competidor de outra coisa, ou um profundo conhecedor. Mas para os devaneios que ele tem dentro d'água ou fora d'água? Não, os devaneios que assombram ele durante a bateria. Mas isso aqui é interessante. Eu acho incrível esse tema. Porque a gente competiu, a gente sabe a quantidade de coisa que passa na nossa cabeça enquanto a gente está sentado na prancha esperando a próxima onda, na bateria, né? Eu te dou um exemplo, quer ver? Mas Vitinho... um cara que não competiu surf, eu acho que ele não entende essa dinâmica. Ah, ele entende porque eu acho que... Acho que ele não entende. Se você adaptar situações de outros esportes para o surf, eu acho que dá para fazer analogia. Eu não sei, o cara que jogou futebol, você acha que ele entende esse momento que você senta no line-up? Você não está fazendo nada. Você só simplesmente tem que ser paciente. Paciente é uma variável ultra relevante na sua estratégia de bateria. O cara que joga bola, ele não tem esse momento dele sentar e... O cara está jogando, está marcando, está prestando atenção no jogo, está ligado o tempo. Eu acho que o Romário era muito surfista nesse sentido. Porque sim, o Romário, quando ficava isolado completamente, era igual o surfista esperando a série... Bateria inteira e neguinho enlouquecendo, falando, caramba, esse cara não vai remar numa onda. Pô, mas o Romário era esse cara que ficava esperando. E aí, na hora que vinha a onda, ou seja, na hora que chegava a bola nele, ele sentia zero pressão, ia lá e resolvia. Fez isso contra o Uruguai, na vez que a gente mais precisou para classificar o Brasil. Depois fez isso na Copa do Mundo inteira. E fez isso durante a carreira dele inteira. Mas, por exemplo, um cara nadador, depois que deu o tiro, o cara pulou na piscina. Amigo, é a estratégia e bota pra quebrar. Eu acho que o corredor. Cara, eu acho que o cara consegue. Eu acho que é tão específico essa história do. Por exemplo, a gente tá vendo a bateria agora, né? Corner Coffin e Jeremy Flores. Pô, os caras estão sentados há pelo menos uns 4 minutos aí, esperando. O que que passa na cabeça desse camarada durante esses 4 minutos? Mas é que tá, eu acho que não é só isso, entendeu? É tudo que tem em torno. Uma vez o Zé Seabra, que era técnico e mentor do Thiago Pires, e é hoje técnico e mentor do Vasco Ribeiro, e é um dos caras que eu acho que melhor pensa o surf competição, que mais analisa tudo que tem em torno do surf de competição. E ele falou que, uma vez conversando com o Julian Wilson tinha chegado à conclusão com o técnico dele, o que que eu preciso para ser o melhor surfista do mundo? O que que eu preciso para ser o melhor competidor? Tudo que tiver sobrando na minha vida, preciso levar a namorada ou não preciso? Ela me dá conforto ou ela me deixa com mais pressão? Então, tudo que tinha em volta dele, eu preciso do melhor carro ou não preciso do melhor carro? Eu preciso levar 6 cordinhas para o ambiente de competição ou só preciso de 2 cordinhas? Preciso levar 5 pranchas ou 2 pranchas só? Tudo que estava sobrando, o cara tinha que desapegar, entendeu? Para deixar só o essencial, só o básico e só se preocupar com aquilo. Aparentemente não deu certo, porque não chegou a lugar nenhum. Mas esse tipo de raciocínio, é o tipo de raciocínio que só o cara que está nesse ambiente, onde tudo se resume a um grande desempenho, entendeu? E uma vitória naqueles 30 minutos, 4, 5 vezes, até o cara ganhar o campeonato, e que no final das contas vão ser 11 campeonatos, e que nesses 11 campeonatos você precisa chegar na frente dos outros. Mesmo sem ganhar dos caras. Você pode chegar na frente do o Medina, pode ganhar o circuito mundial sem sequer enfrentar o Mick Fanning nenhuma vez. John. Ou o John. Vão se enfrentar uma ou duas vezes, mas não vão se enfrentar 15 vezes, 12 vezes, 11 vezes. Vão se enfrentar pouquíssimas vezes. Mais um ponto lá para a última etapa lá, né? Então, já até me perdi onde é que eu estava. Você estava dizendo que você não precisa ganhar desses caras para você se tornar o campeão mundial no final do ano. Não, antes a gente estava falando do ambiente de competição, então, de técnicos. Uh-huh. E você falou do Léo Neves e estava dizendo que acha que é fundamental o cara pegar onda ou ser surfista para poder ser técnico. Eu acho que... Técnico de surf. Eu acho que hoje em dia talvez já não seja mais assim. É engraçado, os melhores são sem dúvida técnicos, são ex-competidores, todos eles. Não conheço nenhum que não seja ex-competidor. O Andy King, que é um dos melhores ex-competidor. O... Tinha aquele cara que era do... Leandro Breda, ex-competidor. O cara do Joe Parkinson, lembra? Que é um cara que é remador, triatleta, um australiano. Ele até é meio popular na Austrália. É, esqueci. Campeão. E tinha o do Taj também. Mas o do Taj era de futebol australiano e era surfista. Mas não era, como surfista ele era muito fraquinho. Uhum. Mas era competidor em alto nível de futebol, uhum. Aussie Rules, né? O Parco tinha esse cara que eu acho que também não era surfista. É. Mas surfava, assim, então. Mas depois o grande salto dele foi com o Luke Ewing. Exatamente. E quem mais que a gente tem? A gente tem... Ah, tem o nosso amigo técnico do Owen Wright, do... O Glenn Hall. Glenn Hall. Surfista medíocre, né? Bem abaixo da média, mas o, supostamente um técnico bom, mas... Pô, enfim. Assim, esse pra mim é outra pauta aí pra WSL. Eu não sei como os caras não fizeram uma super entrevista com esse cara, assim, de secando, porque ele é, ano passado, principalmente, o maior destaque do tour pra mim era ele. Assim, mais impressionante de todos, o cara pegar o Matt Wilkinson, que já tava no tour há vários anos, nunca tinha feito nada de relevante, de repente o cara ganha várias etapas em sequência, mais importante disputa o título mundial até o mais importante foi a Tyler Wright. A Tyler Wright é campeã mundial. A Tyler Wright, ela dominou o circuito feminino de um jeito que ele nunca tinha sido. Acho que desde a Stephanie não, Gilmore. Não, foi também. Não. Desde a Stephanie. Historicamente, nunca nenhuma mulher, acho que nunca nem nenhum homem, dominou do jeito que ela dominou ano passado. Entendi. Ela fez, acho que, semifinal em todos os eventos, entendi. Final em quase todos os eventos. Pra mim, ele foi a grande personalidade desse tour ano passado. O assim, que esse cara faz? Que história é essa que ele está contando para as pessoas? Eu teria muita curiosidade de ouvir um bate-papo longo com ele, assim, secando um pouco melhor, assim, como ele pensa, o que ele pensa da carreira dele, o que ele aplicou, por quê, como foi. Mas é isso aí. Tem o Ross Williams, que está agora de técnico do John John. Ninguém sabe se ele está ajudando ou se ele não está ajudando. A minha sensação é que ele está mais de brother, assim, tipo, tem um brother aqui que, pô, tem uma conversa boa, me ajuda a focar e tal. É, eu acho que vai um pouco mais além disso. É, deve ser. Mas enfim, são 5 horas da tarde. Isso aí. É hora de acabar. Vamos botar música nesse final? Pô, arrebentou. Tem uma sugestão? Sonora? Não, a sua sugestão está muito melhor que a minha. Eu sigo contigo. Não, então tá bom. Eu vou escolher depois e a gente volta semana que vem com o Guilherminho. Se bem que eu tô vendo aqui na sua prateleira e esse Wishbone Ash é muito maneiro. Wishbone Ash é trilha sonora de filme de surf dos anos 70. Total. Animal. Muito bom. Tô vendo aqui na sua prateleira. Acabou de me chamar a atenção. Um disco grande aqui. Posso aqui, colocar? Ó, aqui atrás de você. Ó. Então, eu, Júlio Adler e o Bruno Coutinho aqui ao meu lado. Nos despedimos. Até semana que vem com mais um Boia.